pressão de periferia na parada, meu irmão. Dessa vez é pra valer. Vamos mostrar que hip hop é coisa séria. E aí, mano Dan? Pode crer então. Olho no olho, punho no punho, ferro na testa, acabou-se a festa. Então, não pense besteira e fique na manha. Não seja um cabra, ninguém me engana. A sua atitude sempre é do mal. Filosofia de vida é rap nacional. Não venha pra cá se é pra bagunçar. O barato é curtir alto-falante e pular. Agora bagunçar o som é diferente. Só queima nossa imagem, fude nossa mente. Boné, tênis, Nike, roupa de vitrine, Omega CD, um copo de whisky. Eu sei que é legal, tira onda de bacana, mas esse não me engana. Várias donas do lado quer se amostrar. O que você tem, ela quer arrancar. Você fica embriagado e com outro, haha, ela vai se deitar. E a sua valentia, haha, e a sua valentia, haha. Eu tenho que rir, nunca vi malandragem se apresentar assim. Acorda, o mundo não é assim. Acorda, um é ruim. Acorda, o mundo não é assim. Acorda, um é ruim. Escute a expressão, estamos aí. Se você muda pode ficar por aqui. Mas se não pega o beco e sai voado, deixa o som rolar e fica calado. Nos criticava, agora paga um pau. Eu sou MC e não marginal. A sua mina dá mole pro negão. E você vem me chamar de preto sem expressão. Cada atitude sempre é pesada. Valorize a negritude. Você tá com nada. A primeira expressão quem não tem é você. Se liga o playboy, você vai se perder. Se meu tênis é de feira, amanhã quem sabe não. A sua atitude me obriga a um oitão. Mas eu vou rir antes de agir. Malhada a sua cara, dá uma gargalhada. Preste atenção, eu não vou lhe ferir. Se você não vier pra cima de mim, é melhor então parar para pensar. Melhor atitude é raciocinar. E a sua valentia, ha, ha. E a sua valentia, ha, ha. Eu tenho que rir, nunca vi malandragem se apresentar assim. Acorda, o mundo não é assim. Acorda, um é ruim. Acorda, o mundo não é assim. Acorda, um é ruim. Então foi falado que sua violência só gera tristeza e muita decadência. Tem sempre um otário querendo zoar. Não use a violência, deixe pra lá. Muitas vagabundas sempre pagam pau pro playboy que quer ser marginal. Sempre se revela um pilantra safado. Não vou me rebaixar, nem caio pro seu lado. Esse tipo aí vive iludido, acha que é tudo, mocinho e bandido. Preste atenção, vou te ensinar um pouco. Escute nosso som e fique louco de inveja, raiva ou decepção. É como um exorcismo pra você, ó irmão. Decepção pra você é se olhar no espelho e ver que não é nada. Que seu dinheiro não forma caráter. Dá um falso respeito, já era sua ideia. Vem pra cima que eu te peito. Você já ouviu o que tinha pra ouvir. Deixa o som rolar, vamos curtir. Se for bagunçar, porrada vai rolar. Já cansei de falar, de consciência. Deixa o som rolar, deixa o som rolar. E com a sua valentia, ha, ha. E a sua valentia, ha, ha. E a sua valentia, ha, ha. Eu tenho que rir, nunca vi malandragem se apresentar assim. Acorda, o mundo não é assim. Acorda, um é ruim. Acorda, o mundo não é assim. Acorda, um é ruim. E a sua valentia, e a sua valentia, e a sua valentia, ha, ha.